Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Representantes de Foz do Iguaçu estiveram nesta sexta-feira em São Paulo para negociar com executivos da companhia aérea Gol a captação de dois novos voos para o Aeroporto Internacional Cataratas. O objetivo é aumentar a disponibilidade de assentos para o destino, tendo em vista a crescente procura dos atrativos de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira por turistas brasileiros e estrangeiros. A previsão para o período pós-Copa é de procura ainda maior, tendo em vista a exposição do país como um todo na mídia internacional, contanto, claro, que tudo saia bem, e a exposição específica de Foz do Iguaçu, que será o centro de treinamentos da seleção da Coreia do Sul durante o Mundial. A infraestrutura de transportes é essencial para qualquer destino turístico, proporcionando a chegada, os deslocamentos internos e um cômodo retorno às cidades de origem. No caso de Foz do Iguaçu, as opções ou a falta delas preocupam, tendo em vista que o nosso aeroporto ainda é limitado e há apenas um acesso terrestre, a BR-277, conectando a cidade com o restante do território nacional. Quanto à rodovia, a duplicação completa do trecho entre Foz e Cascavel ainda não é uma realidade muito próxima no horizonte, faltando ali a execução do trecho entre Matelândia e Santa Teresa do Oeste, emperrada por fatores financeiros, burocráticos e contratuais. Já no caso do aeroporto, é com satisfação que observamos as recentes reformas na estrutura, a atual reforma na pista e as futuras ampliações projetadas, na expectativa, claro, de que saiam efetivamente do papel e proporcionem suporte não apenas para o crescimento do turismo, mas também para o desenvolvimento da região fronteiriça como um todo. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então nosso telefone de contato aqui na rádio, que é o 3523-2211. Foz do Iguaçu, 10 de maio de 2014, Dia Nacional do Guia de Turismo. Bom dia! Organização adverte que Parque Nacional do Iguaçu pode ser incluído na lista vermelha de patrimônios em risco de depredação. Lideranças do turismo de Foz do Iguaçu adotam postura cautelosa em relação aos impactos imediatos da Copa do Mundo no turismo local. Parque Nacional do Iguaçu prepara a nova edição do Luau das Cataratas para esta semana que inicia. Itaipu anuncia ampliação da estrutura do mirante central da barragem. Lei que desburocratiza a entrada de estrangeiros em território nacional pode beneficiar o turismo na região de fronteira. 11 horas e 8 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos, a temperatura com tempo bom aqui na cidade de Foz do Iguaçu é de 23 graus, umidade relativa do ar de 68% e ventos a 13 km por hora, vento gelado, inclusive procedente aí da região sul do continente. Previsão do tempo para hoje em Foz, temperatura máxima de 26, sol entre poucas nuvens, vento soprando do sul na velocidade máxima de 28 km por hora e a visibilidade boa prevista para toda a jornada de hoje. Para amanhã, sol com poucas nuvens, temperaturas entre 15 e 25 graus, a velocidade dos ventos entre 21 e 28 km por hora, ventos procedentes da região nordeste, da direção nordeste, rumo aqui a área do município de Foz do Iguaçu, também visibilidade boa. Esta é a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, para segunda-feira. Previsão de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, mínima de 13, máxima de 26 graus. Esta, portanto, a previsão para as próximas 72 horas aqui na Tríplice Fronteira. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que segue fechado até meio-dia em razão de obras programadas pela Infraero na pista do terminal. Na BR-277, movimento é bastante intenso no sentido Foz do Iguaçu, mas esse pico foi registrado por volta das 9 horas da manhã. Agora a movimentação na pista diminuiu um pouco, embora tenhamos fila intensa na passagem pelo trevo da Avenida Costa e Silva, no sentido centro de Foz do Iguaçu. Muita movimentação também nas imediações da rotatória ali do CTG Charrua, no trevo do Charrua. E recomendação de muito cuidado agora para quem vai passar pelas proximidades das obras no trevo da Avenida Paraná. Reduza a velocidade, respeite a sinalização, enfim, trafegue com cautela por este ponto aqui na Terra das Cataratas. Outro local de grande movimentação na região da BR-277 em Foz do Iguaçu é a Ponte Internacional da Amizade, o acesso ali à Ponte Internacional da Amizade. Vamos conferir como está a situação do trânsito no local. As informações com Thaís Montenegro. Olá, Thaís. Guilherme, movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Lentidão para quem se dirige à Cidade Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam fila também para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, como esperado para os dias de sábado. Guilherme. Obrigado, Thaís. E na BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e também a alguns dos principais hotéis e atrativos aqui da fronteira, o movimento ocorre principalmente em direção ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque. Recomendação de cuidado na rotatória ali da Avenida das Cataratas com a BR-469, também nas curvas que passam pelo Rio Tamanduá e na saída dos bairros Remanso Grande e também da Vila Carimã. Tenha muito cuidado ao passar por esses pontos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Na ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, temos lentidão na circulação pela aduana de Porto Iguaçu, principalmente no sentido Porto Iguaçu, muitos brasileiros fazendo essa travessia, o que deixa também a passagem lenta em razão aí de que os argentinos exigem documentos, verificam as bagagens em alguns casos, enfim. Para agilizar a passagem pela fronteira entre Brasil e Argentina, esteja já com os documentos em mãos e na hora de fazer essa travessia também, na hora de aproximar-se ali da aduana de Porto Iguaçu, cuidado com a entrada e saída de veículos no Duty Free, que fica a poucos metros da aduana. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu. Informação novamente com Thaís Montenegro. O dólar está cotado em Foz do Iguaçu a 2,27 para compra e 2,37 para venda. O peso argentino está cotado a 0,21 para compra e 0,25 para venda. O Guarani, R$1,00, compra 1.880 guaranis e 1.980 guaranis são necessários para compra de R$1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,15 para compra e 3,35 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 600 mil litros de água por segundo, uma vazão considerada normal para esta época do ano e garantia também de belas fotografias, tanto no lado brasileiro como no lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos no Brasil e no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos e o Parque Nacional do Iguaçu, principal atrativo turístico do lado brasileiro da fronteira, pode voltar a entrar na lista da Unesco no que diz respeito aos patrimônios sob ameaça de degradação. Os detalhes com o repórter Vassi Álvaro. Na última semana, a Unesco publicou um relatório sobre a situação de todos os locais considerados patrimônios da humanidade. No documento, o órgão advertiu que o Parque Nacional do Iguaçu poderá ser listado como área de perigo. Além do projeto de lei que prevê a reabertura e asfaltamento da Estrada do Colono, outro motivo do alerta é a construção da hidrelétrica de Baixo Iguaçu. Conforme explica Jean Timmers, superintendente de políticas públicas da organização não governamental WWF. A obra já iniciou-se no ano passado, mas sem que a Unesco fosse informada. Essa hidrelétrica está muito perto dos limites do parque e a Unesco não sabe quais seriam os impactos concretos dessa hidrelétrica sobre o sítio. Sabendo que os limites do parque envolvem também o limite do rio, o rio faz parte do parque, então afeta diretamente o parque no sentido que esse limite do parque com o rio e as cataratas, que são o principal motivo do tombamento mundial, estão em jusante da obra da hidrelétrica. Então, a Unesco está pedindo maiores informações, o estudo de impacto, quais seriam as medidas de mitigação, de prevenção dos impactos sobre o parque, as medidas também compensatórias para a área, para que o ganho dessa obra fosse, de alguma forma, positivo para o meio ambiente regional. Entre as recomendações, a Unesco pede ao Brasil garantias de que a Estrada do Colono não será reaberta e a interrupção imediata da obra da usina, até que seja realizado um estudo detalhado dos impactos sobre os valores tombados. Caso o Brasil não atenda a essas recomendações até 2015, o Parque Nacional do Iguaçu voltará para a lista vermelha dos sítios de patrimônios mundiais ameaçados, como já ocorreu em 1999. Jean Timmers destaca a necessidade da construção de soluções sustentáveis para resolver os conflitos. Sempre possibilidade de se conciliar desenvolvimento com econômico com o meio ambiente. O fato do parque ser o último grande fragmento de floresta atlântica, um dos maiores e últimos do Paraná, e desse tipo de floresta mais interiorana, talvez o único grande fragmento que sobrou no mundo, junto com o Parque Argentino, traz preocupação, sim, né? Especialmente no que diz respeito ao WWF, o fato de que há uma proposta que pode mudar a lei dos parques do Brasil todo. O Parque Nacional do Iguaçu foi o primeiro sítio do Patrimônio Natural da Humanidade, reconhecido pela Unesco no Brasil em 1986. Aproximadamente 1,5 milhão de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o parque todos os anos. Vassi Álvaro, para a CBN Foz. E sobre este assunto eu conversei aqui na CBN com a secretária-geral da organização WWF no Brasil, Marília Cecília Wade Brito. Nesta semana, a WWF realizou sua conferência anual aqui na Terra das Cataratas e, segundo a ambientalista, as ameaças ao Parque Nacional do Iguaçu preocupam. Nós estamos, como toda a rede WWF e muitos brasileiros, bastante preocupados com a perspectiva principalmente da reabertura da estrada. Nós temos claro e ciência que o próprio parque precisa ter uma interação mais adequada com o conjunto dos municípios que são seus vizinhos ou que o compõem, mas isso não pressupõe que uma estrada que corta dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do país e que serve ao país e que serve ao mundo como uma área que todos nós gostamos e queremos apreciar, e por isso trazemos pessoas e recebemos recursos, uma estrada que não se justifica possa ser reaberta numa área tão importante. Além disso, nós também observamos com bastante ansiedade o desenvolvimento da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu. Foi uma usina que teve um processo de licenciamento bastante estranho, com idas e vindas, tanto do governo estadual no Paraná, como do governo federal, e seus órgãos, o IBAMA, o próprio Instituto Chico Mendes. E o que nós vemos agora é que simplesmente a gente tem processo em construção, ou seja, com poucas pessoas sabendo e conhecendo, um processo que certamente, por estar tão próximo do parque, deveria ter sido feito com muito mais cuidado e com muito mais ciência da população brasileira, não só do estado do Paraná. Palavras de Maria Cecília Wade Brito, secretária-geral da Organização Ambiental WWF no Brasil. CBN Turismo. 11 horas e 21 minutos e ainda falando de unidades de conservação, o Refúgio Biológico Bela Vista, com sede em Foz do Iguaçu, está completando neste ano seus 30 anos de atividades. O refúgio está localizado às margens do Lago de Itaipu e faz parte do complexo turístico da usina. Em entrevista à CBN Foz, o médico veterinário Zalmir Cubas destacou a importância do espaço. O Refúgio Biológico, esse ano, nós estamos comemorando 30 anos de Refúgio Biológico. Então, é um espaço muito importante para a comunidade, que são desenvolvidas atividades de educação ambiental, de pesquisa, de formação, né, apoio à formação de profissionais, e também é uma área de trabalho, né? Então o refúgio ele tem uma importância para o turismo, né, para a conservação e para a educação ambiental. Então é um espaço aberto à comunidade, né, um local de trabalho, e que cada vez mais a gente está também dando esse enfoque de pesquisa e de conservação, promovendo cursos como esse, que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de diversos profissionais do Brasil e também da região, né? Refúgio Biológico Bela Vista, que é um dos atrativos do Complexo Turístico Itaipu. E nesta semana eu conversei com a Jurema Fernandes, que é gerente-geral do complexo, e falou a respeito do aniversário também de 40 anos de Itaipu, agora no dia 17, próximo sábado, e sobre uma novidade para o setor turístico da fronteira, a ampliação da estrutura do mirante central da usina. Esse mês a empresa está realizando várias ações em virtude dos 40 anos, né, do aniversário, e no mirante central teremos aí uma novidade, que será a reforma, um ambiente que hoje já é bem visitado, tem a contemplação de toda a usina, mas será um ambiente ainda mais agradável para o visitante contemplar as belezas, né, a visão da usina. Durante muito tempo, inclusive, eu me lembro que no finalzinho da década de 90, ali começo dos anos 2000, este mirante central, ele esteve até, digamos, preterido, porque o principal ponto de visitação acabava sendo o mirante do vertedouro. Como é que está hoje essa estrutura no mirante central? É uma área coberta? O que é que tem lá à disposição do visitante? Hoje ele já é uma área coberta, comporta 800 pessoas, então a apresentação da iluminação da barragem, que acontece às sextas e sábados, também é realizada ali. E é um ambiente muito agradável. Realmente, o mirante do vertedouro tem quando, principalmente quando ele está aberto, claro que tem o seu encanto, mas o mirante central, para todos os passeios, para todas as paradas, é um ponto estratégico e muito atraente, que tem a contemplação de todo o contorno da usina. Hoje, a visita panorâmica, que é o principal atrativo nosso, ela compõe de duas paradas, né? No mirante central, esse que, né, vai passar por reformas, e no mirante do vertedouro, ele estando aberto ou não. Justamente por essa necessidade, a pessoa quer ver, né, o vertedouro, que tem uma dimensão grandiosa, e mesmo que ele esteja fechado, as pessoas querem contemplar. Quando falamos de investimentos no mirante central da usina de Itaipu, teremos até, inclusive, a construção de mais infraestrutura com relação a lojas e outros serviços para o visitante? Isso, exatamente. O que compõe essa reformulação no mirante central é um espaço de café, que o visitante possa passar ali mais tempo contemplando a usina, e também um espaço de loja, que é vendido os nossos produtos, né, dos artistas que integram o programa de artesanato do Iandeva. São artistas locais, artesãos locais, que integram esse programa e que serão comercializados nesse espaço. Eu aproveito e lhe pergunto também sobre os números de visitação na usina de Itaipu. Neste feriado prolongado que teve agora do Dia do Trabalhador, vocês estavam trabalhando com uma expectativa ali em torno de 8 mil visitantes. Essa expectativa foi, inclusive, superada? Foi superada. Tivemos aí, ultrapassamos 10 mil visitantes. Foi uma surpresa gratificante para nós, visto que foi um feriado próximo de um outro feriado grande também, que foi da Páscoa e Tiradentes. Realmente a nossa expectativa era de receber 8 mil visitantes e ultrapassamos, felizmente, esse número. Significa que a Itaipu está se tornando cada vez mais atrativa para o visitante que vem de fora, se consolidou realmente como importante e atrativo da cidade, né, depois das cataratas. E para quem mora aqui na região também, a possibilidade de visitar no fim de semana Itaipu aberta para visitas tanto no sábado quanto no domingo? Todos os dias é aberta para visitação. Agora, o Refúgio Biológico e o Ecomuseu fecham as segundas-feiras, com exceção, que fecham para manutenção, com exceção esses dias, a Itaipu é aberta todos os dias do ano, a visita panorâmica ininterrupta, e convidamos a todos de Foz do Iguaçu. Convite, portanto, de Jurema Fernandes, gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu, em entrevista nesta semana aqui nas ondas da CBN Foz. CBN Turismo. 11 horas e 26 minutos, Itaipu, que, como dito na entrevista, superou a expectativa inicial de 8 mil visitantes no feriado prolongado de 1º de maio. Os números com o repórter Vassi Álvaro. Mais de 10 mil turistas visitaram as atrações da margem brasileira da Itaipu Binacional nos 4 dias de feriado prolongado, de quinta-feira, 1º de maio, a domingo, dia 5. O número de visitantes superou a expectativa do Complexo Turístico Itaipu, que projetaram um movimento de 8 mil pessoas. No balanço final, o fluxo registrado foi de 10.230 pessoas, incremento de 28% acima do projetado. O dia de maior movimento foi o sábado, com mais de 3.400 visitantes, seguido da sexta-feira com 3 mil visitantes. No dia 1º, o número registrado foi de 1.763 pessoas, enquanto que no domingo o movimento foi de 1.973 turistas. Em 2013, o Dia do Trabalho caiu em uma quarta-feira e, por isso, teve menor impacto na movimentação turística. O movimento de turistas no feriado do Dia do Trabalho reforça os números do setor no primeiro semestre. De janeiro a abril, visitaram a usina 172.268 pessoas, número 10% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Vassi Álvaro para a CBN Foz. E ainda falando de números, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu, no balanço de janeiro a abril deste ano, 555.152 visitantes. Durante o mês de abril, a unidade de conservação registrou o ingresso de 123.793 pessoas, o que superou a marca do mesmo período do ano passado em cerca de 21%. Os brasileiros continuam sendo os principais visitantes. Nos quatro primeiros meses do ano, 327.622 turistas brasileiros visitaram o Parque Nacional do Iguaçu. Logo atrás aparecem os argentinos. Logo atrás não, porque há uma distância realmente bastante grande, né? 327 mil brasileiros, 67.323 argentinos. Argentinos que, como você sabe, estão enfrentando dificuldades para conseguir dinheiro estrangeiro, para sair do país também. Uma situação bastante delicada na Argentina, por isso essa queda vertiginosa na quantidade de argentinos no Parque Nacional do Iguaçu, lado brasileiro. Na terceira colocação aparecem os paraguaios com 19 mil visitantes, uruguaios com 5.522, ou seja, os quatro primeiros lugares na visitação ao Parque Nacional do Iguaçu são ocupados justamente por visitantes de países aqui do Mercosul. Já os visitantes de outros países totalizaram no primeiro quadrimestre de 2014 135.007 visitantes. A seguir no CBN Turismo, já na volta do repórter CBN, nós vamos falar sobre Copa do Mundo e a expectativa do setor turístico aqui na Terra das Cataratas. Otimismo, cautela. Alguns dos principais representantes do turismo preferem ser cautelosos quanto ao movimento imediato trazido pela Copa. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura neste instante na área central da cidade, na casa aí dos 24 graus. E na tarde desta sexta-feira foi realizada mais uma operação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana com todas as forças de segurança de Foz do Iguaçu, acompanhados de Receita Estadual, Conselho Tutelar, Poder Judiciário e Juizado de Menores, também Conselho Tutelar e Ministério da Fazenda. Foram fiscalizados hotéis, pousadas e albergues de várias regiões da cidade e durante as abordagens eram vistoriados projetos de incêndio do Corpo de Bombeiros, falta de alvará de funcionamento, livro de registro de hóspedes, segundo a legislação é obrigatório ter este registro de hóspedes, e também irregularidades no desvio de função do estabelecimento, hotéis que eram usados para outras finalidades. Dos cinco locais vistoriados, em todos foram feitas notificações e autuações para que no prazo de 30 dias sejam feitas as adequações necessárias. As operações vão continuar nas próximas semanas em bares, hotéis e restaurantes de Foz do Iguaçu, tendo em vista a proximidade com a Copa do Mundo, que começa dentro de 33 dias. CBN Turismo. E vamos falar de Copa do Mundo no CBN Turismo deste sábado, porque o estádio Pedro Basso, centro de treinamento da seleção da Coreia do Sul durante o Mundial, já está com quase 100% dos trabalhos concluídos. As informações com o repórter Vassi Álvaro. Está em fase de conclusão as obras do estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. O local servirá como centro de treinamento para a seleção da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo. Os jogadores e a comissão técnica da seleção asiática desembarcam em Foz do Iguaçu no dia 11 de junho. O investimento total na reforma do estádio do Flamenguinho soma cerca de R$ 2,5 milhões, que foram utilizados em obras como a construção de vestiários, espaços de apoio, troca de gramado e instalação de novas torres de iluminação. Em entrevista à CBN Foz, o presidente do Flamengo Esporte Clube, Sérgio Beltrame, comentou sobre o andamento das obras. As obras relativas ao campo de jogo estão praticamente concluídas, fica na casa de 95%. Ou seja, o campo, o alambrado, a iluminação, vestiários, cabine de imprensa, o entorno aí, essa parte está 95% concluído. Falta apenas concluir a colocação da tela, a regulagem da iluminação, que foi testada, mas não foi feita a regulagem, vai ser uma regulagem a laser, e também está faltando semear a grama de inverno, que vai ser feito na sexta-feira. Essa grama, com 15 dias, ela dá o primeiro corte, e em 30 dias está em condições já de jogo. E a parte da Media Center é que está um pouquinho, não é que está atrasada, está dentro do cronograma. Ou seja, 90% também está concluído. Agora é a colocação de fibra ótica e a infraestrutura que se faz necessário, que o Piola já providenciou, está todo adquirido, só falta colocar no local. Beltrame também comentou sobre o legado que a Copa do Mundo, disputada no Brasil, deixará para Foz do Iguaçu. Ah, vai deixar um legado muito grande, vai ter um estádio, se não tem arquibancada suficiente, mas fora isso, com todas as condições de mandar jogos, inclusive buscando intertemporada para clubes aqui do Brasil, e também já existe uma conversa com um hotel que está negociando com um clube do continente europeu para que faça, nesse período em que lá tem neve, praticamente 3 meses, que venha para Foz do Iguaçu. Além do que, fica para toda a cidade um estádio aí com todas as condições de mandar jogos importantes. A seleção da Coreia do Sul chega em Foz do Iguaçu no dia 11 de junho. No dia 13, promove um treino aberto ao público. A equipe asiática está no grupo H do Mundial e na primeira fase enfrenta as seleções de Rússia, Argélia e Bélgica. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11 horas e 37 minutos e sobre o assunto Copa do Mundo, eu conversei nesta semana com o secretário municipal de turismo aqui de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, que é exemplo do que já havia dito no início do ano em entrevista aqui mesmo na CBN, adotou postura cautelosa quanto à previsão de movimento de turistas no destino Iguaçu durante o período da Copa. Não estamos esperando um grande movimento de brasileiros, né? Acreditamos que os brasileiros, nesse período da Copa, não vão viajar, ou porque gostam de ficar em casa e assistir os jogos, né, em família, com os amigos, ou porque temem que nesse período, né, o custo seja muito maior, que possa haver muito tumulto. Então, a perspectiva é que não haja um grande movimento de brasileiros. Com relação aos estrangeiros, nós não prevemos, não tem nenhum indício de que haja aumento de voos, né, voos charter, nesse período. Nós vamos manter a nossa capacidade de acesso por via aérea. Então, não teremos um grande fluxo além do que nós já estamos acostumados a receber. Então, devemos ter mais turistas estrangeiros e menos turistas nacionais, com o movimento que nós estamos acostumados, que nós estamos comparando com o movimento de alta temporada aí de mês de julho. Então, é algo que não deve gerar tumultos, né? Então, será um movimento bom, esse que nós esperamos, com predominância de estrangeiros. Devemos receber na cidade também, possivelmente, autoridades que devem entrar por Foz do Iguaçu, né, autoridades estrangeiras, delegações. Por exemplo, a gente sabe que deve, durante a Copa, entrar alguns voos, né, extras que vêm pelo Chile, por exemplo. Então, informações que a Infraero tem nos passados.

entrevista na íntegra e outras informações disponíveis no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 49 minutos e nesta semana foi sancionada uma lei que facilita a entrada de estrangeiros no Brasil com impactos que espera-se que beneficiem o setor turístico. Informações com o repórter Vassi Álvaro. A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que facilita a solicitação e emissão de vistos a estrangeiros em visita ao Brasil. O objetivo é facilitar a entrada no país e beneficiar os 600 mil visitantes previstos para desembarcar por aqui durante a Copa do Mundo. Estarão dispensados de vistos temporários os visitantes que vêm a negócios, além de artistas e atletas, desde que o país de origem dê o mesmo tratamento a brasileiros. Para os demais turistas internacionais, a principal mudança é a possibilidade de fazer procedimentos pela internet, o que deve diminuir custos e o tempo de espera. O Itamaraty agora estuda o desenvolvimento de uma plataforma online para a emissão e a entrega de formulários, comprovantes e demais documentos exigidos. A lei teve como base um projeto de lei do deputado Carlos Eduardo Cadoca. A simplificação modifica o Estatuto do Estrangeiro, mas mantém a segurança atual, já que os documentos originais poderão ser solicitados a qualquer momento por autoridades brasileiras. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, comentou sobre a importância do projeto de lei. A posição do Ministério é de muito contentamento com o avanço dessa matéria, porque o turismo é uma atividade que gera muito emprego e a partir do incremento de fluxo, quanto maior for o fluxo de turistas estrangeiros, melhor para o país na geração de divisas. Isso vem facilitar o nosso objetivo de atrair mais turistas estrangeiros para o Brasil. Quanto mais facilitado for esse procedimento, dado a grande visibilidade que o país ganha a partir da Copa, nós vamos poder sim ter maior atratividade, porque esse era um dos pontos que fazia com que alguns países, sobretudo, tivessem ainda algum tipo de intenção de visita ao Brasil preterida. Uma análise da Organização Mundial do Turismo e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo mostra que facilitar vistos pode representar um acréscimo de até 25% nas chegadas internacionais entre os países do G20. Considerando os cenários de baixo e alto impacto projetados pelas entidades, nações ganham entre 13% e 16%, respectivamente, nas chegadas de turistas e um aumento em receitas do turismo internacional, que varia entre 4% e 21%. A criação total de empregos poderia chegar até 5 milhões num cenário de alto impacto até 2015. Com informações de assessoria, Vassi Álvaro para a CBN Foz. 24 graus é a temperatura. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito do perfil dos visitantes que passaram por Foz do Iguaçu nos últimos feriados prolongados e também conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira com shows gratuitos na FESPOP em Santa Terezinha de Itaipu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 56 minutos em Foz do Iguaçu e começou na noite desta quinta-feira e vai até domingo em Santa Terezinha de Itaipu, edição 2014 da FESPOP, Festa Popular do Município. A programação é 100% gratuita e conta com a participação de artistas de destaque no cenário musical brasileiro. A FESPOP marca também a inauguração do novo centro de eventos no município, programação que teve início na noite de quinta-feira com a presença de autoridades e apresentação da dupla Bruno e Marrone. Na sexta-feira foi a vez do show da banda CPM 22. Neste sábado, Milionário e José Rico relembram clássicos da música do interior do Brasil. No domingo, show infantil com Galinha Pintadinha durante a tarde. E a partir das 10 horas da noite, apresentação de Bruninho e Davi com música sertaneja. A entrada para a exposição, bem como para os shows, é totalmente gratuita. FESPOP 2014 tem também exposição da indústria, comércio e serviços, parque de diversões, mostra de carros antigos, feira de sabores e gastronomia. A comissão organizadora espera público de até 30 mil pessoas por noite neste fim de semana. CBN Turismo. E a Secretaria Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu divulgou uma pesquisa sobre o perfil do hóspede que passou pela fronteira durante o feriado de Páscoa e Semana Santa. Informações com Thaís Montenegro. A Secretaria Municipal de Turismo concluiu na última semana um trabalho estatístico sobre o perfil dos hóspedes dos diferentes meios de hospedagem de Foz do Iguaçu no feriado da Páscoa. Foram levantadas informações junto aos hotéis do tipo luxo, superior, turístico, econômico, além de albergues e pousadas. No feriado de Páscoa deste ano, a média de permanência foi de 3 dias. No ano anterior, foi de 2,8 dias. Em 2012, de 2,6 e em 2011, foi de 3 dias. A média de ocupação este ano ficou em 89,9%. No ano anterior, foi de 81,8%. Em 2012, foi de 82,3%, já em 2011, 90,2%. Quanto ao transporte utilizado, em média, nos 4 anos pesquisados, 56,2% das pessoas vieram de automóvel, já 28,4% de voo regular, 11,3% de excursão e um número menor, 4,1% de ônibus. Quanto à variável motivo de viagem, em 2014, 86% dos hóspedes no feriado de Páscoa vieram por motivo de lazer e 14% por outros motivos, sendo que a média dos anos pesquisados ficou em 91,6% para o motivo de lazer e 8,4% vieram por outros motivos. E com relação à forma de viajar, este ano 76,8% vieram para Foz do Iguaçu com a família, já 17% em grupo e 5,6% vieram sozinhos. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11 horas e 59 minutos, vamos agora à programação de baladas para o fim de semana na Tríplice Fronteira. E além dos shows que já mencionamos na FESPOP 2014 em Santa Terezinha de Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu, opções no Zeppelin Old Bar, apresentação de Low Dog com ska e reggae na noite deste sábado, no Balinas Pub, noite 80 e 90 com os clássicos do passado, no Woods Bar, João Vitor e Matheus e Léo Max e Renan comandam a animação sertaneja, já na ONU Music Hall, pagode na noite deste sábado. Essas são algumas das opções noturnas em Foz do Iguaçu e também aproveitando que você está aqui na Tríplice Fronteira, pode também conhecer as opções do Paraguai, da Argentina, enfim, uma noite diferenciada aqui na região trinacional. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 10 de maio de 2014, dia do Guia de Turismo. Parabéns a todos os que atuam nesta profissão. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Thaís Montenegro e Passi Álvaro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras informações locais no nosso site cbnfoz.com.br. Na sequência tem um repórter CBN e logo depois, do meio-dia às 3, programa Revista CBN em Rede Nacional. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.